Bom dia, ouvintes da rádio. Sou Otávio Pitaluga. Quem é a pessoa mais importante de sua vida? Quem respondeu seus pais ou filhos foi muito nobre em seus pensamentos. Entretanto, a resposta certa é você. Não queremos com isso que se torne egoísta. Pelo contrário, queremos que se desenvolva como ser humano. Se você estiver fortalecido, todos ganham porque poderá contribuir mais para o todo. Além disso, quanto melhor você estiver consigo mesmo, será mais rápido e fácil adicionar real valor às pessoas. Portanto, cuide-se em todos os sentidos, intelectual, saúde, humor e espírito. Assim, tratará bem as pessoas e cuidará melhor de sua rede de relacionamento. Mas o que é rede de relacionamentos, afinal? Nos vemos amanhã. Forte abraço.